Tufão. Pega, Tufão! Aparelhagem mais bonita e moderna do porte médio do Pará. Asas livres. Tudo que eu queria agora era ficar com você mais uma noite sem brigar. Poder arrancar o mal que infelizmente fez com tudo isso a gente terminar. E mesmo que seja difícil pra você, deixa orgulho bobo lá e vem correndo amor pra me dizer. Não consegue ficar longe um segundo e um só minuto vira os olhos pra você. Eu só queria ouvir você falar. Lembra do primeiro beijo da nossa primeira vez? Eu só queria ouvir você falar que não esqueceu daquela noite do que a gente fez. Eu só queria ouvir você falar que tem saudade do carinho do cafuné que eu te dei. Mas aí, amor, se não lembrar, tudo bem. Não faz mal, a gente volta e faz tudo outra vez. O que eu queria agora era ficar com você mais uma noite sem brigar. Poder arrancar o mal que infelizmente fez com tudo isso a gente terminar. E mesmo que seja difícil pra você, deixa orgulho bobo lá e vem correndo amor pra me dizer. Não consegue ficar longe um segundo e um só minuto vira os olhos pra você. Lembra do primeiro beijo da nossa primeira vez? Eu só queria ouvir você falar que não esqueceu daquela noite do que a gente fez. Eu só queria ouvir você falar que tem saudade do carinho do cafuné que eu te dei. Mas aí, amor, se não lembrar, tudo bem. Não faz mal, a gente volta e faz tudo outra vez. Lembra do primeiro beijo da nossa primeira vez? Eu só queria ouvir você falar que não esqueceu daquela noite do que a gente fez. Eu só queria ouvir você falar que tem saudade do carinho do cafuné que eu te dei. Mas aí, amor, se não lembrar, tudo bem. Não faz mal, a gente volta e faz tudo outra vez. Já faz tempo que a gente não se vê mais. A nossa história vem de um tempo atrás. Faz tempo que eu nem sei o que é carinho. Nessas ruas solidão o sol bateu na minha cara. E toda vez que eu chegava em casa, lembrava de você pra mim sorrindo. Nessas horas eu queria estar com você, deitada na cama, fazendo amor, assistindo TV. Que besteira minha, achar que nosso amor já tinha virado rotina. Mal sabia eu que já estava apaixonada, e sem você eu fico com a cabeça virada. E ver você com outra aqui, sabendo que já me esqueceu, mas eu não te esqueci. Segue o destino, surpreende muita gente, mas já estou indo embora, não vou chorar na sua frente. Você pra mim, amor, foi tudo. Não vai ser fácil encontrar um bom substituto. Nath Rabelo, o arrasador. Quero aproveitar você, cada segundo que eu tiver ao seu lado. Eu quero te amar como se não houvesse o amanhã. Já decorei seus quatro tipos de sorrisos. Tem um sem graça que me tira o juízo e o exagerado. E aquele